Na terra de Canaã, a fome a nos tocar. Jacó vê a esperança, um caminho a traçar. Porque olham uns aos outros, filhos meus, desçam ao Egito, a trigo para os nossos deus. Ó Senhor, em Ti confiamos, em meio à dor, Teu amor é nosso farol. Quando a angústia nos rodeia, é em Ti que finda todo o nosso sol. Os irmãos de José, em busca de redenção, inclinam-se diante, sem saber da conexão. De onde vindes, espiões? Ele diz com temor, mas em cada palavra ressoa o seu amor. Ó Senhor, em Ti confiamos, em meio à dor, Teu amor é nosso farol. A angústia nos rodeia, é em Ti que finda todo o nosso sol. 3 dias em prisão, a prova do coração. José se retira, oculta a compaixão. Levem trigo pra casa, mas um deve ficar. Tragam-me o mais novo, assim podem voltar. Culpados se confessam, lembranças a atormentar. O que fizemos ao irmão, sua dor a nos chamar. Rubem clama por vida, fé a resgatar. Traga-me de volta, não posso te deixar. Ó Senhor, em Ti confiamos, em meio à dor, Teu amor é nosso farol. Quando a angústia rodeia, é em Ti que finda todo o nosso sol. Jacó angustiado vê o peso a pesar. José não existe, Simeão está a chorar. Mas na noite escura uma luz há de brilhar. Deus em sua promessa nos vem resgatar. Ó Senhor, em Ti confiamos, em meio à dor, Teu amor é nosso farol. Quando a angústia nos rodeia, é em Ti que finda todo o nosso sol. Caminhamos em fé, com esperança a brotar. Teu amor nos sustenta sempre a nos guiar. Ó Senhor, nossa história em Ti vamos contar. Nos tempos de